Pra onde eu vou?

não te vão crescer as varizes. Quando o som passa a final, tu ficas logo espantado. Quando afinal percebes que de bom não há só fado. Fado, fado, falo de um preconceito desgastado, mal amado por todos aqueles que estão ao meu lado. Eu valorizo a visão, logo não quero ser feixe. No que toca a razão, eu dou sermão aos peixes. Não uso palavras caras e esses géneros de apetrecho. Por isso, eu espero bem que tu agora não te queres. Vai lá dentro do canto, vem pra dar tua machada. Rola machadinha, rola dança tipo nada. Give up, brother, vai sister. Solta a machadinha para este lado da pista. Vem lá do teu canto, vem para dar tua machada. Rola machadinha, rola, dança tipo nada. Give up, brother, vai sister. Solta a machadinha para este lado da pista. Macacos e snacks no seu flow. Dentro raga, mafina, dar o skin show. Este é o meu flow que é tipo raga. Dentro microfone que não se empresta e não se estraga. Machada na esquilada, recupera, reinventa, faz a rima. Quando não passa por baixo, boy, passa por cima. Vamos acompanhados, tu não precisas de esquema. A gente avança, dança, cansa, expansa e faz a nossa cena. E dreads tentam criticar, tipo essa cena é um tique. Tentam atacar, como é que querem que eu fique? Recupera, improvisa, estejas na pista ou no clip. Eu tô aqui a cantar e dreads estão em bad trip. Quem é que manda o beat? Quem é que manda o beat? Eu faço rimas direcionadas para a minha clique. Quem é que manda o beat? Quem é que manda o beat? Eu faço pôr do ragamuffin made in the street. Macacos e slides vão no seu flow. Eu sei de onde venho, logo eu sei por onde vou. Rola machadinha, rola, dança tipo nada. Back brother, vai sister. Solta a machadinha para este lado da pista. Vem lá do teu canto, vem para dar tua machada. Rola machadinha, rola, dança tipo nada. Back brother, vai sister. Solta a machadinha para este lado da pista. Vem lá do teu canto. Fala de rumores, de ondas ágeis na água. Perde-se um poema que traz incenso, fumo e vício, e que deixa no verão perfume natalício. Um poema doce, alcoolizado, um travo forte, envernizado. Pincelada tosca, luz tépida e fosca, vidro invisível martelado, silhueta em mármore embaciado, pouso de mosca. Pincelada tosca, um poema numa fita de fim de curso que gradua em melancolia um homem urso. Perde-se um poema de um campestre urbanizado, talvez na internet ou apenas segredado. Um poema